Salvador, muito bom dia, Sideral 9979, próximo ponto de espera 110. Sideral 9979, autorizado a linha de extinguir. Autorizado a linha de manter a terceira 110, na próxima cidade. Estou autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 sem restrições, relógio chama 018, informe o estabilizado. 2.000 sem restrições, emissões, arremata a capacidade, 1.009. Número 2 na aproximação, reduza para 2.209. Federal 9970, chama registradora, frequência 1.2085, alternado 1.2545. Bom, 2.085, alternado 1.2545, 9970, obrigado. 90 Victor, cheque seu transponder, acione 5035, suba para o nível 300, sem restrições na cidade de Arbona. 5035, Arbona, sem restrições. Meu papapá, Mike Romeu Victor, acima de notificação, chegada da Mediona, desça para o nível 050. Decolagem 3090, federal 9979. Pode virar aqui, tá bom? Meu Serra 90 Vito, confirme a altitude que crua no momento? Passando 3.600. Romeo Victor, estou recebendo seu modo Charlie intermitente. 1755, número 4 na aproximação para Salvador. Reduza a velocidade para 230 nós. Número 649, completa aproximação, final do ILS Satisfaction, ator Salvador, frequência 1.8, decimal 95. De azul 423. Mato no ponto 0.0.0. Visual para lá na final. Azul 4234, Matéria 4234. Matéria 4234. Correio Salvador, bom dia, Manoel 49 no ILE. Manoel 49, continua a pressionação, vale para o livre, vista livre, 08. 40 livre, 18, agora é 4 não. Correio direto Elefante. Direto Elefante, 2. A forma do senhor não usa o Zico, vai dar projeto e veio direto o Conquista. Conquista, já. A papa Mike Romeu Vitor, desça para 2 mil testes, autorizou o final do ILS Oficial, pista 0, e ajuste em Salvador 0 no 8, em forma estabilizada. Eu tenho autorizado e Serra 90 Vista, chame de equipe agora, frequência 1.18.8, alternado 1.35.3. A 4753, bom dia, chame de edificação, via BEC, lista para 1.0050. Vento 5 graus, 07 mais. 3 voltas, 4, 2, 3, 4. autorizado a LA, é manter pistão zero. Anima, senhor Rosado, 803. Contato na nave colagem, chama para a mesa 310 via Fuca. 310 via Fuca, 4234. Número 755, está autorizado o final do procedimento, número 2 agora na aproximação. Desce para 3.003 com ajuste 908, informe estabilizado. 2.002, após estabilizado, vamos ao 755. Já falei de colagem, vai manter por até 1 nos 5 milhas. Se você já falou de autorizar o 35, já 1 nos 5 graus, 0,7 mais. Michael, meu ouvido, está controlando? Michael, meu ouvido, estou assustado, está estabilizando agora no ILS. Completa final do ILS pista 1-0, e chama o Salvador, frequência 118.95, Mike Romeo Vitor. Ok, 118.95, Mike Romeo Vitor, obrigado, até logo. 0-0-7-1. Vamos decolar 0-0-2-7-3. Salvador, bom dia. Olá, opa, Mike Romeo Vitor, está na final, 1-0. Mike Romeo Vitor, continua a aproximação, vai pista livre, ajuste no 0-1-8. Autoriza voar direto Petrolina, senhor, a proa é a mesma. Autorizado, direto Petrolina, subindo ainda para 3.000 pés, já subiu o Serra. Ok, vai manter a proa de decolagem, subindo para 3.000 pés, já subiu o Serra. Azul 2783, com a ponta da decolagem, subiu para o nível 160, a sair da Arbona. Número 60, Arbona, azul 2783, obrigado. 1233, chama a receita agora, frequência 1288, alternado 135, decimal 3. Temos um Robson 44 nas proximidades de Duna, matando aqui os pés, meu leite feriu na sua aproximação. Sérgio, 7753, informa o tráfego, posição de 10 horas, 15 milhas com rumo ao norte, cruzando 2.700 pés para 3.000 pés, lá em Canadá. Azul 4234, chama receita agora, frequência 126.85, alternado 125.45. 3.600 no alternado. Achando identificação, autorizado via DEF, desça para 4.000 pés, o azul chama 0185. Bruno 755, completa aproximação, chama 2, salvador, 118, decimal 95. 295, obrigado, 755. Autorizado direto ao Lefa. Azul 2783, autorizado direto ao Lefa. Direto ao Lefa, 2783. Bruno 755, tráfego estável, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 0 e trás. Livre, pouso 1-0, bom, 755. Meio lento, seguindo a próxima fase. Certo. Processo 3, deixando a Serra está autorizado, subir para o nível 070. 070. Azul 4981, está reautorizado, descida para nível 080. 5, Solas 4, 3, divisa Fox, Chameão, número 1, 9, Sol. Estabilizou o sinal 4753. 4753, completo de aproximação, chama a Salvador, 118, 2,95. Gente, vai chamar a torre, está 4753. No tráfego cercando uma hora, 8 milhas com rumo noroeste, subindo para o nível 070, um caravan. 473, bom dia, tráfego do estado, pouso autorizado, pistão 0, vento sul 50 graus, 08 nós. Pouso no 0, 4753. 080, ao embreve 790. Tráfego superado, desça para 2010, está cruzando o final do ILS, o ajuste na 08, uniforme estabilizado. Tango off, Golf 100, tráfego superado, suba para uma centenária. Livre, o azul 4981, número 1 na noticiário. Guarde o azul 273. Tá guardando o azul 273. Azul 4981, falando que temos o Robson 44, próxima duna, mantendo o 7-10, não irá interferir na sua aproximação. Sim, pois, 7-8-3, atualizado no número final 180, direto com pista da presença. 0-0-0, tudo desistindo, azul 273. Chame Recife agora na frequência 98.8, alternado 135.3, o azul 273. Poderia confirmar a frequência do centro de Recife, por gentileza? 128.8 e secundária 135.3. Centro de Recife, 128, alternado 353, obrigado, bom dia. Pode saber se terra controla? Não recebo mais informação de altimetria, confirme a altitude está cruzando. Mas agora eu recebo o SBF Serra. Se você está depois, eu acho que o SBF tem problema. Não chama o seu Salvador, 118.95, tem botão. Quatro Zero estável, pouso autorizado, pistão zero, vento no 70 graus, 07 horas. Vim depois do pistão no zero, azul 498. Para 510 no litoral. 510 no litoral, senhor. Lima, o Mike Eco Zulu. E autorizar 1000 DCT Manati. Ok, está autorizado o número 3 direto plataforma Manati, Mike Eco Zulu, informe livrando a CTR. Chama livrando a CTR, Mike Eco Zulu, 1000 DCT Manati. Controle é Mike Eco Zulu. Você é Mike Eco Zulu? Eu solicito isso para o retorno do aeródromo. Você está retornando agora para o aeródromo? Isso. Ele concluiu pela direita, vem na porra do farol de Itapuã, Mike Eco Zulu. Com a direita, comprou o farol de Itapuã, Mike Eco Zulu. Você não motivo, o Michael Zulu? É, só foi cancelado o nosso conectamento. Sete. Michael Zulu, desce é para o Kiev Space e chama para o Salvador na frequência 118.95. Kiev Space 500, chama a tua e o Michael Zulu. Mike Zulu. Cuidado com o pistão 97, Mike Zulu, vento 140 graus, 07 nós. Povo autorizado para o Zulu na 17. Autorizado, eu sabia. Chamou o controle? Chamou o Mike com Mike. Achando a identificação, está autorizado a chegar na banda de 1, chama no IDFCD, ajuste no 019. É que o Mike informa que a sua transmissão está ininteligível. É, claro, eu sim. O procedimento que eu uso é o elétrico para pistão a zero, o Mike é com o Mike. Vem na prova da pessoal Itapu, chame no ponto da descida. Gente, Maria do Lula, só no 1-3, que eu peço ver. 019, eu peço isso, uma classe. Setor 204, pista para 3.003, ajuste no 019. Traffic on Juno position, maintain 500 feet, it's a red track effect. Azul 4204, informe que temos helicóptero próximo à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação. você com o Mike. Índia, Tango Alfa, Papá. Qual seria 058, 3058. Mike, deixa para o nível 050.